Licácio e banda A de Amor, pra tocar no seu coração. Vamos por partes, te falo meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Me fala mais de você, o que preferes fazer? Balada ou parque, e você escolhe. Eu vou lá, eu vou lá, te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá, eu vou lá, e vamos ocupar o mesmo espaço. Falo meu nome, você o seu. Que prazer te conhecer. Me fala mais de você, o que preferes fazer? Balada ou parque, e você escolhe. Eu vou lá, eu vou lá, dar um beijo e um abraço. Eu vou lá, eu vou lá, e vamos ocupar o mesmo espaço. Vai chegando perto de mim, e quando faltar um centímetro, fecha os olhos. Deixa o beijo durar, deixa, deixa rolar, deixa, deixa o beijo durar. Vai chegando perto de mim, e quando faltar um centímetro, fecha os olhos e deixa rolar, deixa, deixa. Beijo dura, deixa, deixa rolar, deixa, deixa o beijo dura. Vamos por partes, te falo meu nome, você o seu. Que prazer.